Então, bem-vindos ao Mundo Encantado da Comic Con Portugal. O tema da conversa de hoje gira em torno de uma das mais antigas guerras da humanidade. Pois é, princesas contra dragões. Vamos a isso. Agora toma que ele fala para a câmera. Está aí em casa. Millie Bobby Brown, a miúda favorita da Netflix, viu a Daenerys Targaryen, da Guerra dos Tronos, e pensou: isto dos dragões é capaz de não ser má ideia, não senhor? Uma coisa levou à outra, e quando demos por ela tínhamos Denzel, uma mega produção de Hollywood, a filmar em Portugal um conto de fadas com cavaleiros, princesas empoderadas, lagartos cuspidores de fogo e uma reviravolta incluída. A convite... Parece a música da Popota, não é? Do continente. Dragões, princesas, nanã! A convite da Comic Con Portugal, que celebra este ano o seu 10º aniversário, estamos a gravar este podcast dentro do certame. Por este vasto auditório, com esta malta aí, palmas! Malta! Vocês estão bem! A malta aí atrás, estão a ver bem? Boa! Na companhia do JB Martins, do podcast Filmes, Filmes, Filmes. Ora, já, não és o JB do Cineblog, és o JB. Agora é do Filmes. Filmes. E com o apoio assim povos. Vibrante da Carla Rodrigues, que ela está algures aí na plateia. Onde é que ela está? Pai, eu estou a ouvir, Ela está aí. Está aí. E se não se perder aqui dentro, é muito honrosa a presença de Juan Carlos Fresnadillo, o realizador de Denzel, que faz hoje, domingo, parte do painel de convidados do evento. Yes. E há de chegar entretanto. Sim, sim. É isto. Qualquer momento. Ele tem propósito, aliás, para o VHS. Então, malta. Então, estão entusiasmados por estar aqui a falar para tanto. Muito entusiasmado. Isto é muito, muito intimidante. Princesas e dragões, é a vossa cena? Mais ou menos. É um género que acaba por deixar alguma moça quando somos mais pequenos. Desde a Lenda de Zelda, por exemplo. Estou-me a lembrar da História Interminável, por exemplo, que era um filme de fantasia. Lenda de Zelda acho que não tem dragões. Mas pronto, mas era Nintendo. Só tem princesas. Nintendo tinha o Bowser ou o King Koopa. Pode ser. Era o mesmo universo. Era o mesmo universo. Nintendo universo. Okay. Nós vamos ter a companhia do realizador daqui a um bocado. Portanto, tudo o que tiverem a dizer de mal é agora, antes dele chegar. Ele não vai ouvir este podcast, que ele tem mais que fazer. Portanto, aproveitem agora para deitar cá muito para bem. Fora. Está bem. Este filme conta a história de uma princesa que, longe de um conto de fadas, tem que literalmente sacrificar para salvar o seu povo e aceita casar com um príncipe abastado do outro lado do oceano, cuja família real guarda um terrível segredo. E não vou ser mais spoiler porque este filme também estreou há pouco tempo, não é? Não, o trailer não revela o que é que acontece à pobre coitada, mas eu acho mesmo interessante o filme criar aquele build-up de que parece que está tudo bem. Estamos num reino encantado, muito bonito, por acaso se parece com Portugal, mas pode ser só uma coincidência. E às tantas as coisas começam a descambar. Mas acho giro que o filme se esforce por criar aquilo que nós já sabemos que vai acontecer. Paisagens do Rio Douro, não é? Uma delas faz-me lembrar ali a zona de São João da Pesqueira, o Convento de Cristo. Entuar, basicamente sim. É usado agora em quase todos os filmes históricos rodados cá em Portugal. Foi assim aquele do Terry Gilliam, o Don Quixote. Também, o Mosteiro da Batalha também é outro bastante usado. A Serra da Estrela e a Aldeia de Sortelha. Aldeia de Sordelha, que acabou por não ser, não aparecer. Eu não a vi no filme. Mas nós vamos questionar. Sim. O Juan Carlos. Aquilo tem cenas gravadas na Serra da Estrela e dá para perceber pelas rochas. Pelas rochas. Sim. Mas a aldeia de Sordelha, eu não a vi. Dá-me a sensação que usaram apenas algumas coisas como referência para criar aquele mundo encantado. Sim, aquilo tem muito. Há muita composição digital em cima de cada imagem. Tipo, estranho ver o Mosteiro da Batalha e depois olhar pela janela e ver uma coisa completamente... Uma montanha, assim muito... Eu não adorei o filme, mas vou dizer agora, antes que venha o realizador, mas eu fui vê-lo completamente às cegas, eu não sabia o que era e acho que nem vi o trailer. E eu até gostei da ideia inicial dela... Não sei até onde posso contar. Ela é tirada lá para aquele poço e fica, e depois aquilo transforma-se numa espécie de sobrevivência em que ela tem de sobreviver àquele dragão. Certo. E esse conceito é ótimo, eu achei isso interessante. E depois ela está lá um a ver. Survival, é um survival. É uma espécie de alien. É quase um alien. É completamente a mim, pensei o mesmo, sim. E ela depois olha lá para aquele, para uma parede que tem lá um mapa e tal, a partir daí começa a descambar, ou seja, ela chega muito rapidamente ao sítio onde queria chegar, depois mete lá umas pessoas que aparecem lá. Uns fantasmas, pronto, não é? Das princesas passadas que tinham sido atiradas. E acho que o filme descamba, tem um conceito ótimo, mas depois não sabe... E eu acho que esse mapa cria ali também, eu não sei se será um problema de continuidade, ou um problema narrativo, porque a questão é, aquele mapa... que vai sendo completada à medida que ela vai avançando, que é tipo, na busca da saída, não é? É logo à frente, isso é que é o problema. Que é... Agora, a questão é, o mapa, ela para ter a pista da saída, significa que quem primeiro conseguiu sair, sim, teve que voltar para trás. Exatamente. Para acabar o mapa, já não é? Para não falar disso, sim. Pronto, sim, sim. Aquilo não... eles precisavam de três e depois também não princesas. Mas quantas, não é? Princesas é que caíram para aquele lugar? Eu acho lugar? Que era por três. Geração. Era três por geração. Era três por geração. Por isso eu também fiquei com essa confusão. Tiveram que me explicar a posteriori. Eu vi... Foi o teu filho. Também não percebi essa parte. Não, tu és daquelas pessoas que vão ao YouTube, Denzel... Denzel Ending Explained. Por acaso, nunca fiz que é para totós como o Paulo. Nunca fiz isso. Olha, por acaso foi das primeiras vezes, não, das poucas vezes. Tu fizeste vi, isso? Não, fiz o filme em família, lá em casa toda a gente. Agora querem todos ir visitar os momentos. O meu filho mais novo, 8 anos, o mais velho, 12 anos. Eu e a minha mulher vimos o filme, porque tinha Portugal como pano de fundo, tinha... Aquele para ti era trabalho de, para ti era trabalho de casa? Para mim era trabalho de casa. Conto de fadas, pronto, ok. Dava para toda a gente. E por acaso tive que ser o meu filho mais velho a explicar-me essa parte de... Eu também não a percebia. Opa! Porque raio... Que não, não, não. Porque raio é que tem que ser a realeza. Se depois a mãe, a própria mãe do príncipe, corta a mão e automaticamente... Essa parte... Transforma, sim, em realeza. É uma coisa tão forçada, é quase como casar em Las Vegas. É tipo ir ali no instante e voltar. Depois misturou o sangue e já enganou o dragão. As outras três raparigas não precisavam de ser realiza sequer, não é? Eles deram só trabalho de ir à Ásia, porque havia lá de origem asiática, à África, que havia princesas de origem africana. Muita representatividade. Muita representatividade, mas porquê é que eles deram esse trabalho? E pagavam. Porquê é que pagavam se podiam ir buscar uma plebeia? Se calhar elas até vinham de livre vontade. É um plot hole para ser explorado no segundo filme. E em relação ao design do dragão? Eu, no início, eu pensava que o dragão era uma coisa, mas de repente, quando aparece inteiro... Pareceu-me outro design completamente diferente. Fiquei com essa ideia, sim. Vocês sabem quem é que desenhou o dragão? No fundo, foi o Tatopoulos. Patrick Tatopoulos. E perguntam vocês... O que é que ele fez? Quem é Patrick Tatopoulos? Quem é Patrick Tatopoulos? Opa, fez? Vocês sabem, obviamente, não é? Acho eu. Vocês sabem por causa de um filme em específico, que adotou o nome dele, o personagem principal... Tem sim, o nome sim, do, sim, o do Godzilla, o Godzilla, o Godzilla. Exatamente. Fez as criaturas do Dia da Independência. 300, Independence Day. Fez 300, Independence Day. Não, o do Jamiroquai, pois, ainda há bocado estávamos a falar disso. Olha, ele fez... Okay. Ele também tem coisas... Não, o Godzilla que tem a banda sonora do Jamiroquai. Ah, sim, do Jamiroquai, sim, é verdade. E do Puff Daddy. E do Puff Daddy também, o Puff Daddy também. É, sim, é essa, não é? Já que estamos a falar de música, este filme tem um cover... Do Ring of Fire do... Johnny Cash. Exatamente, do Johnny Cash. Não, vocês desligaram. Netflix salta, automaticamente salta. Netflix mostra-nos logo uma coisa a dizer, gostou disto? É verdade. Leaky Lee é o nome da moça que cantou este cover da... Mas é giro porque a música é And It Burns, Burns, Burns. Mas tu foste muito adiante, tu estavas a falar do Tatopoulos. Desculpa. E ele é conhecido por todas essas coisas maravilhosas que ele já nos presenteou dos cinemas blockbuster. Mas também por uma outra coisa em particular. Que outro presente é que ele nos deu foi o Battlefield Earth. Mas não na realização. Não na realização, também como production designer. Ok. Okay? Sim, pronto. Sim. Sabes que tu, para fazeres 5 bons trabalhos, fazes e fazes um mau, mas eu também nem sei se a parte dele. Mas a questão é fazer um mau ao nível desse, não é? É um mau que entra para a história. Mas olha, mas eu se tivesse o currículo dele, fazer um mau, mas eu se tivesse desse. O currículo dele, epá, não me importava de ter um Razzie daqueles no meu currículo. Aquilo é um Razzie qualquer, aquilo é um Razzie lendário. Sim. Ainda hoje. Eu acho que se lembra mais daquele filme num futuro muito distante do que propriamente dos outros. eventualmente. No futuro, quando a Terra, né, vierem cá e virem, pensam que olha, é igual. Afinal, era um documentário. O Hubbard, afinal, tinha razão. Afinal, não era de repente viramos todos cientólogos. Ui. O filme tem um elenco notável de grandes estrelas. Sim. Que provavelmente apareceram aqui para receber uns cheques e te ir embora, mas faz parte da vida. Olha, Ray Winston, já agora. Sim. A Robin Wright. Angela Bassett, que eu já não a vi há muito tempo no grande ecrã. Qual foi a última cena que ela fez assim? Sei lá. Foi o Black Panther. Ela teve nomeada para o Oscar. Exatamente, que segundo aquele humorista dos Oscars, ganhar um Oscar de um filme da Marvel é como ganhar um Pulitzer por causa de um Twitter. Opa, é uma boa piada. Como é que se chama aquele produtor? Epá, que é icónico e agora não estou a recordar o nome, é estupidez minha. Aquele quê? Que ganhou o Nobel da Literatura, o Bob Dylan. És contra? É um pouco como o Bob Dylan ganhar o Nobel da Literatura. Opa, eu compreendo que ele tem letras icónicas, epá, e memoráveis, mas daí a ser um Nobel da Literatura, epá, não sei, parece-me... Parece-me um bocado forçado, muito honestamente. Ainda sobre os atores, tem aqui uma curiosidade, que foi o facto do Ray Winstone e a Robin Wright também foram rei e rainha no Beowulf. O mais recente. O do Zemeckis. Com Angelina Jolie. Que pena não ter sido como dragona. Naquele do Christophe Lambert. Vocês não sabem, mas o Paulo é especialista em filmes de Beowulf, não é? É. Até começar nisso. Tens um doutoramento, aliás. É, quase. O Príncipe tem um arco narrativo que é poderia... o puto do Jurassic World, não sei se repararam nisso. Ah, ok. Era o irmão mais velho. Exato. Ele tem ali um arco narrativo que eu acho que foi pouco explorado, no sentido em que nota-se que... Ele parece que se arrepende. Ele, exatamente, há um arrependimento nele. Que não dá em nada. Hã? É um arrependimento que não é explorado. Mas não vai dar em nada. Já o pai dela... Era aí que eu queria chegar. O pai dela, quando vai à gruta fazer aquela missão de resgate, eu pensei que dentro daqueles homens que o príncipe estaria lá também para ajudar. Uhum. Fiquei à espera que ele aparecesse, porque era uma espécie de redenção dele. Sim. E fazia um arco narrativo totalmente diferente. Porque ele... Bem, agora vou ser spoiler, peço desculpa, mas ele acaba por morrer uma morte um bocado em glória. Morre com os outros todos, com a realeza toda. É só isso? Queimado? Sim, o príncipe. Okay. O príncipe morre queimado. Sim, morre queimado, lá pelo dragão, que mata a família real. Essa cena está fixe. A coroa a derreter. Isso é outro erro, que é a carne desfaz-se primeiro do que o ouro. Sim. É um PG. Este defendeu o filme e acabaste por criticá-lo ainda mais. Não, eu acho que podia haver ali uma oportunidade. Eu acho que o filme... Para aquela personagem, mesmo que ele se sacrificasse, redimia-se de outra maneira. Só o arrependimento, acho que não é suficiente. Mas eu acho que o filme, apesar de tudo, faz uma coisa que não é muito comum, que é ter personagens que tu assumes automaticamente que são más e que vão morrer de morte morrida porque são maus, muito maus, mas dá-lhes um arrependimento também. Portanto, eles são seres... É interessante, há mesmo a ideia, não é? Mesmo que não te rimas. O grande vilão da história é a princesa, é a rainha, não é? Essa não tem hipótese, não é? Sim. O xadrez daquele filme tem lá as peças todas, mas depois não as sabe jogar bem. Ou seja, tem lá de facto ele que se arrepende, mas depois não sabe o que fazer com isso. O pai que também volta lá e tal, também se arrepende. Sim. E depois também é muito forçado toda aquela cena na gruta. Primeiro, como é que eles chegaram lá tão rapidamente? É uma coisa. Sim. Mas pronto, já para não ir por aí. É isso. Tem que ser 1h40, não queres. Pois, sorte. Acho que é uma oportunidade perdida. Porque eu gostei mesmo do conceito. E quando percebi que era aquilo, pensei: opá, isso até é porreiro, não percebo as críticas. Mas depois percebi 5 minutos depois, quando ela, de facto. Eu acho que eles tinham uma oportunidade também de fazer a história da princesa dentro da gruta. Também era o filme todo lá dentro. Devia ser um filme silencioso. É isso. Não, pois não tínhamos Portugal. Está bem? Tinha o início. Ter um orgulho patriótico. Tinhas as grutas da moeda. E depois passava-se lá. Mas eles depois estupidificam um bocado aquilo. Ela fala muito. Explica muito para nós. Está a olhar o mapa e está a ler o que está no mapa. Sim, aqueles bichinhos que parecem pirilantes. As peles. Aquilo foi. Percebeu-se quando o dragão fica ferido que aquilo ia ser a solução. Estás a ver? Era um foreshadowing. É pá, muito previsível. Mas para isso é a espingarda do Chekhov, não é? Eles têm de pôr as coisas todas. Sim, não? Sim. Para além de que a criatura, aquilo é milagroso. E ela tinha no dia seguinte estava, outra coisa, estava impecável. Já agora a atriz que dá a voz ao dragão, eu não sei o nome dela, vocês pois, sabem. Pois. Que é, entrava, era a secretária-geral da ONU no Expanse. É uma série muito porreira de ficção científica que está na Prime. Sim. Pronto. Eu estou a ver a cara dela. É uma secundária frequente. Sim, ela é uma senhora, não sei já com alguma idade e com uma voz muito carregada. Eu reconhecia pela voz. Ela lhe dá assim uma certa presença, sim. O Juan Carlos Fresnadillo está mesmo a chegar. Aliás, ele está a acabar de tomar um café, estou a vê-lo com ele, já está a pousar a chave. E antes dele chegar, só falar aqui um bocadinho mais mal dele. Vocês já viram a filmografia dele? Viram alguma coisa dele anteriormente? Eu vi o 24 semanas depois, 26. 24, 26? 28. Nenhuma coisa nenhuma. É um número par. Era pronto, par. Era okay. Par. Mas já foi há muitos anos. O Intacto foi o filme que me chamou a atenção para a carreira dele. Ele tinha pouca coisa antes do Intacto. E o Intacto foi assim um início de carreira, foi assim uma seta plantada ali no meio de Espanha, uma lança, era quase incontornável, porque naquela altura, em 2000, no início dos anos 2000, já tínhamos o Alex de la Iglesia, tínhamos obviamente com o Almodóvar, o Bigas Luna, mas aquele nível, o Romé Balagueró, o quem mais? E o Alejandro Amenábar. E o Paco... Alejandro Amenábar, sim, com o Tesis. São todos espanhóis, todos são mexicanos. Não, todos espanhóis. O Equador, todos espanhóis. O Paco Tesis Plaza. É ótimo. Sim. Tinhas aqui alguns nomes. E tens também o Paco Nas. E passou a ser um nome a ter em conta. Eu descobri o filme no videoclube. Senti curiosidade por causa do Max von Sydow. O trailer estava muito bem construído e tinha uma sequência. A sequência eu lembro-me perfeitamente ainda hoje de ver, que era a malta de olhos vendados a correr pelo meio de uma floresta e as mãos atrás das costas. E uns batiam contra árvores. Quem batia contra as árvores perdia. Mas tinham que ir sempre a correr. Sempre a correr, sem reservas. Tipo o Naruto, sabem? Do Naruto. Era tipo isso, mas com olhos vendados. Okay. E então, eu queria ver aquele filme. E não me desiludiu, Foi um filme. Mas esse é o Intacto? É o Intacto. Sim. É o Intacto. É a primeira grande produção dele. Okay. Tem uma boa premissa. Nota-se que é um low budget, mas isso para mim não joga a favor do filme, muito honestamente, o facto de ser um low budget. Depois disso, ele fez então, foi telefonar-lhe para fazer o 28 semanas depois. Sim. E o filme, apesar de não ter aquele estatuto de culto... Bom, Carlos, estás disponível? Exato. Que o primeiro filme do... Como é que se chama? Realizador Danny Boyle. Danny Boyle. Não tem aquele estatuto de culto de filme de zombie que chegou e se tornou uma coisa bastante conhecida em todo o mundo, não tem esse estatuto, mas acho que é um filme que adapta bem o formato do primeiro filme, câmara ao ombro, quase documentário, muito dinâmico. Não me tornei muito fã desse filme do Danny Boyle, apesar da fotografia do Anthony Dodd-Mantle. Aquilo foi filmado com uma DV cam. É digital. Segundo filme, esse do 28 semanas depois, não seja com o mesmo formato. Não seja exatamente o mesmo formato, certo. Mas adota uma estética semelhante. Pelo menos já fez como a sequela do Blair Witch, não é? Que não tem nada a ver. Exato. Depois disso, acho que uns anos mais tarde fez então o Intruders, que é um thriller psicológico com o Clive Owen. Esse eu por acaso não vi, e o filme não tem boas críticas, eu vi-o esta semana e acho que, apesar de não trazer nada de novo para cima da mesa, é a mesma, um filme que se vê muito bem e tem nota-se que o realizador tem um sentido estético e tem olho para filmar e tem boas intenções em fazer terror, pelo menos. Depois aparece aqui então. Ele fez algumas coisas para televisão. Fez séries de televisão. Fez algumas coisas para televisão, sim. Juan Carlos, we have been talking about Damsel. Your latest film. Mm-hmm. I am assuming that it's the biggest budget you had on a film, right? By far. How was it like shooting in Portugal? And why did you choose some of the film locations in Portugal? I think it was 2019. I was spending some holidays here in Lisbon, in the area of Lisbon, and Cascais and Estoril, you know, that area. And I discovered something that it was like a completely turning point in the exploration of the creative world of Damsel. I discovered the Manuelino style. Yeah. And I was completely blown away by that. And because I thought, oh my God, this style is perfect for Damsel. And it's funny because at that time I was kind of researching with Patrick Tatopoulos, the production designer, what is the style of the movie, what kind of tone, what is the, you know, what is the creative look of the story. And then when I discovered this style, I thought, this is perfect. This is a great example of how we have to chase this kind of strange and beautiful shapes. And then exploring about the Manolino style, I discovered Battaglia. I don't know if you saw Terry Gilliam's Don Quixote. It was exactly on the same place where you shot the wedding sequences. Yeah. It's the same place? Yes, the same place. Oh, yeah, exactly. I have to check that out because I haven't seen that movie. And yes, when I saw Battaglia, I thought, this is perfect. This is like a dream for us, you know, because I think it contains part of the style of the movie in many ways, because I think we were kind of looking for something really beautiful, but at the same time with a little touch of, with something a little sinister as well, mm-hmm. you know, combining those two colors. And I think Battaglia is that's great... That's Portugal, right? Yeah, I would say so. Beautiful, but something sinister. Sinister. Like every single paradise, you know, every worth paradise has to have a secret. Yes. Otherwise, it's not a paradise, you know? Yeah. Because I remember a philosopher from Spain called Eugenio Trias. He had a book called The Beauty and the Sinister, and he has a theory about how beauty has to contain a layer of sinister in order to be so beautiful. And so, movies love that, fiction in general. Absolutely, in general. Certainly. And especially fairy tales, dark fantasy fairy tales, like Damsel, needed that. For the first time, I was reading a story about a princess who has to survive by herself. Okay. And there's no savior in the movie. The only savior that she is embracing is herself. And normally in the fairy tales, she's the fragile one. The prince rescues she's the passive princess. Role. Right. And then in Damsel, suddenly we turn that passiveness into some sort of action hero. So if you're doing the same that Nintendo did with Princess Peach from Super Mario, that she's now has her own games and she's a so this idea was up front. Totally, this idea was already developed in video games, in some animated movies, but in the live action stuff in the last years, I haven't seen something like that. Mm-hmm. And that's why I thought, okay, this is the opportunity that for now, finally, that we have for making the live action world a real princess looking for herself, I mean, fighting for herself and turning into this kind of hero who has embracing a new sense of justice and love, you know? Do you like strong female characters? I love strong female characters, probably because I was raised with really strong women. Okay. My mother was really strong. My grandmother was really strong, and maybe I kind of sense, you know, that when I'm watching movies about women, I'm kind of missing that a little bit, and that's why to me this was kind of a pending subject, to be honest. When we enter in the cave, mm-hmm. when we see a glimpse of the dragon, mm-hmm. I thought to myself, I was watching not a copy but an homage, like. Of Aliens, James Cameron Aliens or Ridley Scott Alien? I would say more the first one. The first one, okay. Yeah, first. It's funny you mentioned that because Damazet, the writer of the script, always said that he was really influenced by Alien, you know, when he was writing this story. And I think it's there. Yeah. The confrontation between the monster and the woman, you know, it's kind of... But I would go even far, you know, in terms of influences. I was really, I love the movie that Jean Cocteau did, The Beauty and the Beast, you know? And I think I was more influenced by that kind of more minimalistic kind of take on these kind of stories. And there's more a moral... expressionistic, you know, which is kind of my favorite styles, you know. Okay. I would say that I'm a creator, that I'm kind of driven by expressionism and surrealism. And probably because the surrealism is coming from my Spanish part, for sure. I'm a big fan of Luis Buñuel as a filmmaker, as you can imagine. I would say that he is one of my masters. But also, I love the expressionism. But that expressionism, which comes with some sort of psychological vibe. And that's why Alfred Hitchcock is, I would say, my second master in terms of, you know, important filmmakers in the history that probably I was kind of influenced by, you know. Okay. And probably Game of Thrones, perhaps? That final shot, but I have, walking. I have to confess something, which is I only watched the first season. Okay. I don't know why, and I probably feel a little bit shame about saying this, but I'm not a big follower of Game of Thrones. Okay. I only watched the first. No shame about that. No, sometimes, you know, you did a dragon movie and then you decide to say, yes, of course, you saw all the Game of Thrones, but no, I didn't. That later in the show, that image of a princess, not a princess, but something in the same kind of lead role like that, and the dragon flying and doing the same kind of symmetry, it has the same imagery, I would say. Yeah, I mean, I understand the why you mentioned that and why you established some sort of connection, but I would say that there are more differences between Game of Thrones and Damsel than similarities, to be honest with you. One of the things that I think we are so far to each other, is the fact that we have a classic dragon. Because Game of Thrones doesn't have a classic dragon. It has a variation of a dragon, which is not the classical one. The classical dragon is with four legs. And they, I don't remember right now the name of what they did, but it's not a classic dragon. And I thought that it was really important to tell this classic story, to look for something really classical, and then from there shaping it in a way that it could deliver, you know, the style and the flavor of the characters. We were talking about strong female characters, and the tendency is to turn them into, shape them like a man. A replay from Alien. Yes. It was written by a man, so it's the idea of a strong woman. Yeah. But this princess keeps her feminine side, right? Yeah, and you can see that in the final scene, you know, and how she's embracing a new family. Mm-hmm. How she's allowing this new, I don't want to give spoilers for the people who doesn't watch the movie, but at the end of the movie we see that we have a new family with a new member, and she is kind of embracing that new member of the family. So that's kind of a new take on feminism as well, you know. So she's not only a fighter, warrior, kind of man-like, she is also open to take care, which I think is one of the most important things in terms of feminism. When she uses people, their corset, I don't know. The corset, As a weapon, it's also an interesting and empowering. She turns some sort of a trap. Yeah. Because, you know, when you see about the wedding dress and how many layers she is wearing with that dress, it feels like a trap. It feels almost like a thing that is going to make you die there, but she turns that into kind of a survival tool, you know, and that's part of the journey of the survival, you know. It is said that Netflix has a strict control over movies they produce, and I was wondering if you felt that kind of eye over your shoulder while you were shooting this movie, in terms of cameras or lighting or whatever, if they play any control over your production? I would be very naive if I say that somebody's going to give you that budget and that's not going to be on your shoulders in some ways. But having said that, I have to say that I had the most creative producers in this movie, and they literally allow me to follow a vision that we all agreed. Okay. And that was really important, you know, because as you can imagine, the stress of these kind of productions is really intense, because you have to deal with many things at the same time, and feeling the pressure of a big studio on your shoulders is not a good thing for sure. But in this case, that pressure turned into something more productive and constructive. And Millie Bobby Brown, since she's like a Netflix girl now, was she okay on set, or did she have any input or conditions? Or I always have the style like movie star type of she landings. Is definitely, she's a movie star, she's also a producer of the movie, but she was very collaborative in every sense, you know. And I got lucky to have her in this movie, because accepting the challenge of making this movie with, you know, she's really young, and this movie is really difficult to play, because it's a very physical role. You have to jump, you have to scream, it was really intense for many days. And on the other hand, she is in every single shot of the movie, so she cannot rest. She carries the movie. She can't break a leg or be absent for a day. That is real pressure, man. Yeah. That is a real pressure for a young actress like her. So she was very brave accepting this. And having in mind that the collaboration that we had together was fantastic, because she was even accepting tricky things, like I spoke with her about the idea that I had about using a very close camera to her to track her eyes all the way through, because I was really keen to show to the audience how she's feeling every single step in the survival mode, as mm-hmm. you mentioned. Yeah. So, and she accepted that. And that implies another extra layer of effort, because there are many scenes in this movie that she did her stunts. She's not a super trained actress. She's a young woman, and she has, you know, she went to the gym, but she doesn't have the muscles to resist such an intense journey of this shooting. But having said that, what was the most difficult scene that you had to shot in the film? With her or without her? She's probably in all of the scenes. Yes, so sure. It was with her. To be completely honest and frank with you, because she has claustrophobia. Okay. And imagine shooting a cave system very tight in some moments with a claustrophobic actress is not an easy thing to do. And there is a particular scene where she's stuck in one of the caves. Okay. Yeah. And the suffering that you're seeing there, it's real. Were the walls movable, or in that particular case, she had to be too stuck. That's the scene. She slips and she's stuck. She was with her body. Imagine being claustrophobic, upside down. Yeah. Stuck. Yeah, maybe in this portion, but your whole body is there, stuck. Yeah. There's a story of a guy who died like that in a mountain. Like, really? He was stuck in a mountain upside down, uh-huh. and they couldn't take it up. Yeah. Oh, sorry, it's a. Don't say that to Millie, please. Now the movie is done. So. But we had somebody on the other hand. Yeah. And I told her, you know, if you feel any suffering, you feel free to say out, and we will put you out right away. But even with that kind of measure, it's really intense for somebody. And I guess even for you, because the movie is set heavy. Like, it's mainly shot on big, huge green screens and movie sets. That's not it wasn't a common thing for you, right? Yeah, totally. So it was a novelty for you as well. It was a novelty. Many things in this movie were a novelty for me, you know, like shooting with horses. I didn't know the implications of shooting with horses. I learned that in this movie. Mm-hmm. And it's sometimes it's a pain in the ass, to be honest with you, because they need time. They need more time than actors. You know, they have to rest. They have to. They only have to shoot a couple of takes. So it. So there are divas, right? The horses. Yeah, they're very big divas. But at least you could film horses on a beautiful landscape. Near Douro River. But the funny thing is, when we decided to shoot in Portugal, the first idea was to shooting in the springtime. In April, May. Mm-hmm. We finally shoot in June. In the summer, yeah. And the heat was massive that day. Yeah, I can imagine. But that lighting is beautiful, because it is. The Douro's views that we have on and the green, the green vineyards, it's because of that. Yeah. If you shot it in probably. Yeah, that's true. That's true. You're right. You're so right. We have the advantage of having those colors. Yeah. But we have the disadvantage of the heat. Yeah. So imagine the actors that all of them they were wearing these costumes, these heavy costumes. It's really tricky for. It was really tricky for them. Now that we are talking about the locations in the series, we know Portugal. I think we spotted most of the scenes where Portugal has a presence. Yeah, it was easy to track, like 90%, I would say. But there's that 10%. But Sortelha, where is Sortelha on the screen? It's Serra da Estrela, little village where you're supposed to... We didn't see Sortelha. In Estrela, if you remember well, you remember there is some sort of mountain there that there are some stairs and you see like a virgin crapped in the walls? Yes. Yes. That is the entrance of the sacrifice. Okay. We removed the virgin. Okay. And we did digitally. Yes, digitally. And we did the door. But that one scene? No. All the horses are seen when she's riding and the dragon is chasing her. That's Estrela too. Okay. But around the same area? Around the same area. Okay. So what happened to Sortelha village? It was a scene that it was a fantastic scene. It was a scene with a market. to recreate the life of the kingdom, I mean the common people in the kingdom. But then it was a pity because it was a very long scene and we didn't have the time in the first act to include that. Mm. So we decided to cut that scene at the end. So it's not in the Sortella anymore. So the guys... But it's a pity because it was a scene that I loved. The guys in the tourism office of Portugal, yes. they are doing leaflets with Sortella, go visit Sortella. Because the movie was shot there, and oh my God. Maybe, I mean, I don't know if there will be a DVD with the bonuses. With the extras. With the extras. It's not a Netflix movie. I know. Yeah, yeah. You can send us through WeTransfer. Yes. I'm going to show you a online movie scene, and you're basically going to break it down. Okay. So, first off, is this Portugal? No. Sorry, guys, but this is not Portugal. I have the feeling. This is Ronda, Malaga, okay, in Spain. It's funny because we were looking for a really good location for riding horses. There are 13 horses there. And it's not easy to find a place with the proper land, with a proper surface. Alentejo, perhaps? Do you know Alentejo region in Portugal? No, but you already knew Malaga. Okay, yeah, of course. And also, I had the image, there was a very famous TV series in Spain in the 60s and 70s called Curro Jiménez, and it was shot here. And I got the feeling that I had that landscape in my mind. And when I thought, okay, let's look for a good location for riding horses, I thought, okay, let's go to Ronda. And yeah, it's Ronda. This is all CG with some layers that we shot in real, in practical. But only shooting this part took us 2 days to shoot this. You know, it so was really I would guess it will be second unit, but you... No, I was there. I shot the whole thing, you know. I was really obsessed to start the movie in a very intense way, in a very spectacular way, so that's why I didn't give this to the second unit. I did it by myself. 2 days to shoot that, you know. It's probably the most expensive part of the movie. Really? Okay. In terms of length? Horse riding? Yeah, in terms of length. Okay. It's only 1 minute, I would say, and it's a lot. Well, two days for that. I don't know, 1 minute. Okay, I understand that. So this is all studio in London. We're in London, and as you can imagine, we build the foreground, but the whole background is CGI, you know, especially here, you know, the whole foreground is, and that background doesn't exist, it's full CGI. Mm-hmm. And we had to do it, you know, with practical, with sets, because, you know, using fire in practical locations is impossible. You shooting know? Inside a real cave would be... Yeah, that would be a nightmare. Impossible, yeah. I'm sure. So, do these guys know how dragons operate? Because they seem to be a bit oblivious, right? Yes. They know it's a creature. They are very innocent. Yeah, they're very innocent. They were looking for something. They wanted to destroy the baby creatures, you know? You will know that later. Later, yeah. I gave a spoiler. Yeah, sorry. But yes, that's why they didn't expect to find the dragon and to be, you know, killed in this way, you know? But the flaming thing, Full CGI. Full CGI. Bodies are also CGI. The bodies are real, and they were pretending that they are burning, you know? Okay. All of them are stunts, you know? All of them. Mm-hmm. Because it's a very complicated scene with swords. Stunts. Yeah, since they absolutely, and especially the physicality. This shot is the most complicated shot of the whole movie, let me tell you. It's a 360 shot that we did with the camera. There wasn't a dragon there, as you can imagine, but all the soldiers are with wires, but the choreography between the camera and the moment that they are taken out... It has to be precise. That precision took us almost half day to do that. It was a nightmare, but it was worth, you know, because it's a really spectacular shot, and I'm really proud of it. This is an actor, not a stunt, right? No, this is an actor. Okay. This is an English actor, and I love the way that he surrenders to the... Yeah, when he sees the full size of the creature. Yeah. I gotta tell you, I was surprised how effective the soundtrack was. Yeah. He did a great job. Yeah, I mean, the David Fleming, the composer of this movie, he is a genius, you know? He's been working for many years with Hans Zimmer, which, by the way, he's the producer of the score. and but David. I was surprised about The Last of Us, the TV show soundtrack. Yeah, and he also participated a lot in the Dune soundtrack. Yeah. I saw in his credits. So David is one of those guys that is going to be big movie from now on, because he has launching his career. Yeah, because he's very epic, but at the same time he deals with emotions really well. I really love the romantic scenes that he did. You know, it's very emotional and very compelling. You know. It turns out to be a dark story, but the ending, it's a happy ending. Mm-hmm. Could this mean that there could be a sequel? Who knows? you don't know anything about it yet? To be completely honest with you, the decision of making that ending, it wasn't related with the fact to make a sequel. The sequel is an idea that's on the air right now because, as you know, it's a success. It's a big, massive success all over the world, which I'm really happy. Your phone happy is ringing all the time. Not so much because I try to disconnect it to rest a little bit. Maybe the guys now on the Game of Thrones, the sequel's name, maybe now they call Juan Carlos Fresnadillo. Knows how to deal with dragons. Exactly. Okay. And horses, yeah. So the thing that I would say that Damsel has an ending and a coda. An epilogue to me. To me, the ending of the movie is when she walks out of the castle and the castle is burning behind. That, to me, is the ending of the movie. What you see after that, it's kind of like an epilogue, like a coda. In order to see something that is really important in the story, which is, it's true, it's a happy ending, but I think it contains something really important, thematically speaking, which is the fact that at the end of the day, your family is important, but it's even more important the family that you choose. Beyond your blood. And I think the way that she is embracing the stepmother and the way that she's embracing this new member, we don't say who is. Okay. I think tells something thematically really compelling to me. And I think Damsel has that layer too. And that was really important. That's why it's really important to show that epilogue at the end. Okay. Now that you have this big success on your hands, do you think now you have an open door, maybe in Hollywood, to do another big production? Yeah, I mean, I would you love to feel that pressure again? And yeah, because now I learned many things. Now I have to. I know. I think I kind of know because it's maybe you're always learning things when you make movies. And to be honest with you, with Damsel, probably is the movie that I learned the most. In terms of dealing with such a massive, big creature, you know? I was telling to a very close friend the other day that now I'm much more prepared to do another big movie, you know? But I get the feeling that my career, it's always combining movies, big movies, challenging projects, you know, like 20 Weeks Later, like Damsel, with other, let's say, alternative, more personal stories like Intacto or Intruders. That's my favorite so far from you. Thank you. So you hit the peak of mountain for Paulo. I have to go high again. I'm just saying that. Promise you that the next one you're gonna love even more than Intacto. Now that you're talking, you must have a next project in your mind. Yeah. Tell us something about it? Anything? Very superstitious. Okay. Very superstitious, but I'm gonna give you what you can tell. I'm gonna give you a little bit of exclusive. Okay. This. That's what we are. A little bit exclusive, which is, I have a project which has been in my work desk for many years because it's based in a personal experience. Okay. That I had when I was precisely writing Intacto. Okay. I was assaulted in my house by two guys. And assaulted? Robbed. And they put me one gun in the head and another one in the stomach, in the door at my house. And they, you know, they wanted to go to my house. Yeah. And I said, no, I don't live here. I said that. And I escaped from that because they literally took my cell phone and they ran away. But they were serious. Oh, they wanted to go to my... Right. And the movie, it's kind of exploration. You entered survival mode in that instinct. Exactly. That's why I think I love survival stories, because in some ways, I've been attached to survival things many steps in my life, you know? Intacto is based in one of the big things that happened to my life, which was, I don't know if you heard this story, but I was kind of a witness of the big air crash in Tenerife. No, I didn't know that. Yeah, in Tenerife we had the biggest air crash in the history. Two Jumbo 747 collided in the runway. Whoa. And 500... I saw footage of it. Yeah, 587 people died that and day. One, you were at the airport? I saw the plane before the crash. And then the car of my mother broke, coming back, because it was a Sunday, a very beautiful Sunday, and we passed next to the runway. And I saw the, one of the planes involved in the tragedy, because yeah. one of the planes was stopped in the runway for technical reasons. I saw the plane. It was the first Jumbo that I saw in my life. I was 9 years old. And it was like, wow, like a beautiful image. Yeah. And then we went to the north of the island. We spent the day there. And then when we came back to my house, again, the car of my mother broke in the airport. And I saw kind of like the aftermath. Okay. The police, the smoke, you know, the ambulances. You know. But nobody survived? Only half of the people from one of the planes survived. There were two planes involved, a KLM plane and a Pan Am plane. Okay. In the KLM plane, everybody died. Everybody. Except one person. And that person was a stewardess that she decided to stay in Tenerife because she was having a boyfriend there. And then she said, okay, we have to stop here. We have to do a stopover here. So I'm going to stay here. Yeah. That's why she survived. Yeah, that's almost the backstory of one of the characters in Intacto. It is. Yeah. And in some ways, it's a homage to that, yeah. you know? Okay. Again, my next project is based in this kind of experience that I had when I was writing Intacto. And it's kind of a romantic thriller. Okay. So that's my exclusive to you. Okay. Nobody okay. knew about that personal experience that I had. So this okay. is an exclusive for you guys. Thank you very much for this exclusive. when I first saw Intacto, mm-hmm. I wasn't expecting anything because I didn't know nothing about Intacto. And I was blown away by it because of the originality of the story. And because you had Max von Sydow. And I wasn't expecting Max von Sydow. On a Spanish, on a small budget, I think it was a small budget production. It was kind of a medium budget at that time, okay. but it's really small but nowadays. But it was one of your first films, right? It was my first film, my first movie. First film. Yeah. So I was very intrigued by this beginning, and I was always watching out for what you are going to do next. Another exclusive for you guys. I'm writing this new project with the writer of Intacto as well. Oh, okay. So if you love Andrés Coppel, okay. if you loved Intacto, let's see what happens with the next one. I'm going to be waiting for it. Looking back, you only have Intacto, and all of a sudden, do you want to direct a sequel to this very successful Especially, you know, imagine British movie. It was Danny Boyle directly calling me. And I was really impressed with that. Then call. You hang up because you believe it was him? No. He call again? My producer at that time warned me that Danny was calling me. And well, okay. I'm sure one thing, he saw Intacto. He saw Intacto and he loved it. Yeah. And that's why he decided of course to give but me was the... Was he busy or what happened? I mean, I understood at that time that Danny was really, busy with another movie, which was Sunshine. And he wanted to bring new blood into the universe of 28, which I think makes sense, you know. I think when you do a very successful movie, I think it's a good exercise to give the reins to another person. And looking back, are you happy with it? Absolutely. Like with 28 Weeks Later? Yes. I'm really proud of that movie because also Danny gave me the opportunity to develop the script, you know, mm-hmm. and I participated in the writing, which is fantastic and not very usual in these kind of big movies, you know. So yeah, I love that movie. Yeah. Okay. But I know we were discussing the helicopter scene because it's one of those memorable. It's probably the most intense scene that I ever shot in my entire life. Okay. The helicopter. You mean the yes, helicopter yeah, the one that when he the one he's completely destroying all the zombies? Yeah. Oh my god, that was so. That's intense. A big mix of practical and practical CGI, CGI mechanical effects, puppets, extras. It was so complex. Literally on a blender. It took us 3 months to edit that scene. Really? It's so... Jesus. The editor of the movie, Chris Gill, who is a genius, completely a genius, and part of the success of the movie is coming from him. The style, that kind of adrenaline style in the editing comes from him, and it was so spot on, you know? Okay. And in that scene, you know, he combined all the layers that we shot in a masterful way. So, yeah. Thank you so thank much, you guys. So much. Regardless. This is so cool. Thank you. It was a pleasure. Thank you so much. To meet you. Thank you so much. Thank you. Hope to see you in the next one. Ó, oh, Carla, ainda bem que apareceste agora para esta segunda parte. Consegui. Estávamos abrir, a precisar de ti. Consegui abrir caminho pelo público, finalmente cheguei a isso. Tiveste este tempo todo para chegar aqui, não foi? Foi complicado. De passar por cima de algo. Fogo, toda a gente. Parecia o professor Marcelo, não é? É isso. Na feira do queijo e dos enchidos. Em Oliveira do Hospital, não é? Ora bem, a figura mitológica de um réptil gigante cuspidor de fogo ou não, com asas ou sem elas, faz parte da história do folclore de diferentes culturas, especialmente a partir da Idade Média. Talvez por isso estejam associadas ao género de fantasia no cinema, que sempre os retratou como figuras temíveis, impiedosas e muitas vezes até inteligentes, conservadoras ou incompreendidas. Aproveitando a boleia da dragona de Denzel, e também porque, afinal, não estamos muito longe do estádio do FQP, decidimos, entre cada um de nós, escolher três filmes com um ou vários dragões como figuras centrais na sua história. Vocês fizeram isso? Fizeram? Isso mal? Escolheram? Muito bem mandadinhos. E temos por onde? Eu escolhi 20 e tal, portanto. Mas tens aqui não, três setinhas. Pronto, três setinhas, pronto, a relevar alguns então ainda. Então começa tu. Pronto. Ou querem ir um de cada vez e vamos rodar? Sim, se calhar seria melhor. Se calhar seria melhor. Então vá. Então eu posso começar por um de 84, que é o Neverending Story, que tem o Falcor. Never ending story. Tivemos umas notícias recentes para fazer uma nova versão. Pois é, vamos ver. Mas esse dragão tem logo uma particularidade que para muitos de nós é um cão, não é? É um cão. Eu sempre achei que era um cão, era isso que eu ia dizer. Eu achava que era um cão durante a minha infância toda. Mas ele tem umas escamas, se tu olhares bem, não é? É um cão, opá. E tu vês o CGI... Qual CGI? Tu estás doido da cabeça. Tem calma. Eu ia refrasear. Os efeitos especiais. Eu ia refrasear. O fundo verde ou azul que usaram na altura... Epá, agora se tu olhares mais atentamente, notas que... Epá, não está perfeito. O rotoscópio não está perfeito. E depois, ele estava... Carregadíssimo de efeitos visuais. Sim, é um Muppet que estava numa sala. Supostamente, esse dragão original foi restaurado e está em exibição numa exposição de cinema na Alemanha, algures. Sim. Faz sentido que o filme foi gravado lá. É uma produção alemã, do Wolfgang Petersen. O nome original é Fulcur. Acho que não é Falcor. Não, foi uma americanização para ter no filme. Ok. Mas Fulcur quer dizer alguma coisa? Talvez se fosse o nome do dragão em alemão? É, não sei. Pois, provavelmente. No livro, se lerem o livro, que li há pouco. Li este verão, aliás. É sério? É Fulcur. Porque são dois. Porque eles depois na sequela. Eles fizeram uma sequela? Ah, é só um livro. Não, só fizeram. Livro que mas tem. Acho que aquilo é só metade do primeiro livro. Há o 3. Mas há o Neverending Story 3 também. Sim, mas que não vais tão longe. Não, foi a pique. O 3 é quase a segunda parte do primeiro livro. O livro tem claramente um momento de ruptura em que passa a ser outra coisa, que é meio. Sim. O primeiro filme é só até o meio e a segunda parte é só adaptada no terceiro, porque é uma parte já muito complexa. Aquilo é uma fritaria um bocado grande. Parece o Dune, quase. É os filhos de Dune. Yeah. Então pronto, o Falcor é o teu dragão número 1, não é? É o meu dragão número 1. E é um filme muito querido para a nossa geração. É verdade. Os velhos a todos. É verdade. Sim. Exatamente. O meu dragão é de um filme chamado, também alemão, Vê Tu Bem. Mas continuamos no mesmo sítio. Agora é o Fakir. Que é um filme chamado Die Nibelungen, que é 2 Siegfried. Mas é um filme super antigo. Super antigo. Eu lembro-me disso, pá. Lembras-te disso? Eu já sabia esse filme. É possível. É o Die Nibelungen. Os Nibelungos, 2, A Morte de Siegfried. Sim. E é o primeiro de 2 filmes de Fritz Lang. Que eles até são cogumelos, não é? Os personagens, alguns dos personagens não são cogumelos. Não sei. Ou fungos. Eu não vi o filme. Ah, tu não viste o filme? Mas tu não viste o filme? Mas em alguma ocasião era condição de não ter visto o filme? Então, mas tu vais... É suposto que tu sabes do que é que estás a falar. Eu fiz alguma pesquisa. Eu fiz alguma pesquisa. Está bem, foste ao Google. Está bem. E este filme é sobre a viagem de Siegfried até ao reino de Burgundy para pedir... Deve ser a... É de onde são os personagens lá, os Nibelungos. Para pedir a mão da princesa Grimilde em casamento. Siegfried encontra um dragão na floresta que, segundo a lenda, lhe dará invencibilidade caso se banhe no seu sangue. Ui! E perguntarão vocês, por que diabo fui eu buscar um filme alemão, mudo, a preto e branco? Porque gosta de expressionismo. Que ainda por cima não vi, que é o mais grave. Porquê? Duas razões. A primeira, por se tratar da primeira longa-metragem a representar um dragão, que aqui neste caso era uma marionete gigante de 20 metros. Certo. Portanto, eu resolvi ir ao primeiro dragão alguma vez posto em celuloide. Tá? E a segunda razão é porque o filme é de 1924, o que significa que ele está a fazer precisamente 100 anos. Deste uma grande volta. E no fim, redimiste-te. Vou te roubar essa ideia para fazer um vídeo. Muito bem. O meu dragão. Então, eu trouxe uma dragona. Oi. Eu gosto, mais uma. Trouxe um som. É, uma dragona chamada Elizabeth. Que era a dragona que estava a proteger a torre da princesa Fiona no Shrek de 2021. Que depois tem uma prole com o burro. Exatamente, eu trouxe precisamente por isso, porque é uma dragona que tem depois um caso com o burro. E que é uma questão que tem sido fisicamente. Sim, como é que é possível? Fisicamente acho que é bastante enigmático. É, porque depois há filhos, não é? Deve ter sido uma cena bestial. É. Lá, bestial é, não é? É bestial. É bestial. Trouxe essa dragona do filme de animação de 2001, que toda a gente conhece, não é? Obviamente, o Shrek. E depois acho que volta a ter presença nas sequelas. Sim. Acho que a Prol aparece no fim do primeiro. No primeiro ano. Quem? Segundo. A Prol. Os burricões. Não, acho que é no segundo. Os burricões. Os burricões. Os burricões. Os dracurritos. Os dracurritos aparecem no final do segundo. Acho que o segundo é de 2013. Pronto, é num deles. Ok. Shrek. Um clássico do início dos anos 2000. Verdade. Também estava aqui na minha lista. Muito bem. Agora os Nibelungen. Na tua lista estão todos. Estão quase todos. Só menos o Nibelungen. Nibelungen não estava. Então vá, Carla, teu primeiro dragão do lote. Então, o meu primeiro dragão. Vou falar de um dragão de um filme recente que eu acho que não teve muita atenção, mas que foi engraçado, que é o Dungeons and Dragons. Honor Among Thieves. Ok. Estás a falar do outro? De 2001? Qual outro? Existiu um outro? Não existiu um outro em 2000? No ano 2000? Impossível. Com Jeremy Irons. Sim. Como assim? Não... E com aquele dos irmãos Wayans. Olha, eu só acho que... Então, o dragão que entra lá é o Thamber Shaw. E pelo que eu percebi, embora não jogue Dungeons and Dragons, não são essas pessoas desprezíveis. Mas é um dragão que tem um lore... Tu estás na Comic Con, não podes? Oh, meu Deus! Não digas uma coisa dessas, por amor de Deus. Nem eu gostava, gostava de jogar até na realidade, mas enfim, os meus amigos não se metem nisso. O dragão tem um lore muito forte já do jogo, então fez essa aparição no filme, que é uma aparição pequena, e ele não consegue deitar fogo, como é normal nos dragões. Tem esse problema. Tem um problema. Mas acho que merece uma menção, até porque o filme foi genuinamente engraçado. É um filme inesperadamente gostei bastante. É inesperadamente divertido. Por isso é mais uma forma de eu chamar aqui a atenção também, porque vale a pena ver. Muito bem. Voltamos agora a voltas a ti, sim. Então, eu agora a minha segunda escolha é o Dragonheart, não é? Coração de Dragão de 96, em que o CGI, epá, pronto, já havia ali um Jurassic Park. Não sejas assim, porque o filme na altura era tipo a seguir ao Parque Jurassic. Era quase uma referência, não é? Era, de repente o cinema ficou viciado em criaturas e foi feito sim. Computador. Epá, pronto, eu acho que a voz do Sean Connery se calhar alguma força, envelheceu melhor do que o CGI usado naquela altura, como é óbvio. Mas na altura, genuinamente, o filme foi um filme que cativou. Eu não gostei demasiado do filme, mas foi um filme a ter em conta. O que eu não imaginava era que o filme posteriormente iria ter 4 sequelas nem tudo diretinhas para vídeo. Eu já vi acho que 2. Mas o dragão é o mesmo? Não. É outro dragão. Okay. Epá, e aquilo é severamente atroz. Severamente atroz. Não estava nada à espera. Até para eu, que tenho assim uma fasquia muito baixa para estas sequelas diretas para vídeo. Epá, eu acho que todas elas prejudicam o primeiro filme. E já vemos de lá ir fazer essa... Já passou por ele, sai fora. Fazer a saga completa. Eu vi para qual deles? Ai, tu passaste a procura. Sim, mas já vai no 5. Eu trago aqui um filme de inícios de 2000, da década de 2000, que é o Reino de Fogo, Reign of Fire. Que eu gostei, do Rob Bowman. Que era um realizador da escola dos fecheiros secretos, que tentou fazer aqui um filme. E o que é feito o Rob Bowman? Desapareceu do mapa. O gajo fez o Electra, fez esse filme. E fez mais o quê? Não se percebe. Não, mas o Reign of Fire foi depois. Mas o havia e fez o X-Files, o filme. Fez o X-Files, o filme. É pá, aqui eu até gostei. O primeiro. E eu acho que este Reino de Fogo é um filme que só, na altura, acho que até foi um flop de bilheteira. Tem o Matthew McConaughey e o Christian Bale. Acho que é um Gerard Butler, acho que é um também? Filme Gerard Butler, se calhar. Não sei, eu não me lembro. Não me lembro. E eu acho que é um filme que tem um equilíbrio. Sabem quando usar efeitos visuais? Os efeitos visuais foram muito bem aplicados nesse filme. E acho que é uma ocasião rara onde um dragão, ou dragões neste caso, são aplicados num filme de ficção científica e não... Ficção científica, vá. Um pós-apocalíptico, vá. Sim, vá. E não é uma coisa fantasia. Histórica. Histórica. Não é com castelos, não é? Sim, exatamente. E merece ser descoberto quem não viu este filme. Pronto. Então, o dragão que eu tenho aqui, que trouxe agora, é o Desdentado, que é o dragão do filme de animação chamado Como Treinar o seu dragão. Certo. Que é um filme de 2010. Também posso arriscá-lo da minha lista. Pronto. É o Dentinho, não é? Desdentado. Desdentado. Desdentado. Em português é Desdentado. É dos dragões com um design mais... É, exatamente. E parece um gatinho. O que eu trago é uma curiosidade. Descobri há pouco tempo e fez todo sentido, vocês se calhar já sabiam, mas o Como Treinar o Teu Dragão é realizado por o Dan DeBois e o Chris Sanders, que realizaram e escreveram também o Lilo & Stitch 2002. Ah, ok. E eu sempre achei o Desdentado muito parecido ao Stitch. Ao nível de design. Eu olhava para aquilo e via que isto é o Stitch. É? E agora tudo faz sentido quando descobri isso. Animação tradicional. Sim. CGI. E quantos filmes é que isso já vai? Três. E vai haver agora um reboot live action. Pois. Não, e duas séries. Agora, hoje em dia. E há duas séries, se não me engano, também. É possível, sim. Duas ou três séries já. Pronto, há séries. Há séries. Não, há uma série para cada filme. Uma passada quando ele é miúdo, quando é adolescente e depois o final do terceiro. Eu lembro-me que o primeiro filme foi uma agradável surpresa. Os outros dois são tão ou melhores. É? São. Os três são bons. Charlie. Então, Charlie. Eu vou trazer agora aqui um dragão de cujos filmes eu não sou muito fã, mas é importante na história. Então é uma série deles. Não é uma série deles, nem todos têm o dragão, mas o Hobbit, a Desolação de Smaug. Ah, cara, vocês devias ter dito, pá, que esse era o meu outro. Agora filme. Muda de repente. Escolham daqui. Escolham daqui, vá. Deixa lá ver, então. Mas vai falando. Não é, eu não gosto muito da adaptação do livro que foi feito. Acho que a trilogia do Hobbit é uma perda de tempo, mas efetivamente o dragão é marcante. É bom. Podem dizer o que quiserem do Hobbit, já tudo foi dito sobre o Hobbit e nem tudo é muito positivo, mas temos que concordar, a interação do dragão, do Smaug, com o... Está muito realista, muito está muito fixe. Está. E é um dragão que fala, é um desafio porque é muito tempo de ecrã. Toda a tensão, é sempre tudo muito tenso. O Benedict Cumberbatch faz um bom trabalho com a voz dele, eu gostei. Por isso, para mim, se calhar foi o highlight desse filme, não é que seja difícil encontrar um highlight porque o resto do filme foi grande coisa, mas temos ali o dragão, mão de vaca, não é? Tem aquele dinheiro todo, aquele tesouro enorme do qual não se quer desfazer. Tio Patinhas. É um dragão tio Patinhas e... eu não sei. Okay. E merece, lá por ser avarento, não quer dizer que não mereça ser referido também. Muito bem. Como um dragão marcante. Eu vou-vos falar do Dragon Slayer, que em português, eu só descobri que isto tinha um título em português, agora quem é à procura, é O Dragão do Lago de Fogo. O filme é de 81. Então quando o alugaste, suponho eu... Não, eu sempre o conheci como Dragon Slayer. Eu nunca o vi com um título português. Ok. Pronto. E eu vi este filme pá, duas ou três vezes quando eu era muito novo e sempre ficou na minha memória. Porque tem um jovem Peter, não é o McNee, é o, aquele do... Peter McNichol. McNichol, exatamente. Peter é o amigo do Mr. Bean, um amigo do no filme primeiro, Bean. No filme primeiro, Bean. No primeiro filme. Eu nunca sei o nome desse. Outros Casos Fantasmas, não é? É do Igor! Exatamente, é isso todo. Pronto, e ele é um jovem, aprendiz de feiticeiro. Só que ele não tem muito jeito para os feitiços e então ele pá, faz tudo errado, pronto, mas tem um bom coração, quer redimir-se e então há um dragão que anda a matar os aldeões, a saquear as aldeias, a destruir tudo e então para o matar tem que se, ele tem que arranjar um escudo que é feito de uma escama de um dragão e tem uma lança num aço, feita de um aço especial, que só aquilo é que poderá matar o dragão. O feiticeiro morre, mas antes de morrer, às mãos do dragão, às garras do dragão, incumbe essa missão ao aprendiz. Era só para ter a certeza que ainda estava... Ah, mas escutavas enquanto eu estava a falar. Esperavas que eu acabasse de falar e depois fazias isso. E aprendiz. Pronto, era isso que querias. Aprendiz. Exatamente. E então, epá, é um filme que eu guardo muito boas memórias, desse filme e espero que o facto de eu agora estar aqui a falar nele me faça ir revê-lo novamente a mim e a quem lá estiver do outro lado a ouvir-nos também queira ver. Epá, eu acho que vai ser uma boa descoberta. Pois bem, eu tinha realmente o Smaug para dizer, mas a Carla poupou-me este dragão, como papá de dragão, e eu vejo-me obrigado a vir aqui à Cábula do Paulo roubar-lhe aqui o Dragon Ball. O Dragon Ball. Aquele filme de... Dragon Ball o filme. É o Dragon Ball o filme. Qual deles? Qual deles, Daniel? Este qual? O último, qual dos últimos 30? Sabem o nome do... Qual dos últimos 30, Daniel? Dragon Ball. Não, o filme de live action do Dragon Ball não há muitos. Ah, okay, claro. Dragon Ball Evolution. Okay. Assim é que é, 2009. O que tem o gajo... Opa, aparece no fim, sim, eles conseguem reunir as sete bolas de cristal em hora e meia, ao contrário da série, e o dragão aparece no fim. Aparece ou não aparece um dragão no final do Dragon Ball Evolution? Anda aqui no instante. Temos aqui um penetra. Eu só vim ver. Temos aqui um penetra, espera lá. Tu queres aparecer. Eu só vim ver, olá pessoal. Espera lá. Senta-se, eu vou ter uma. Tu não vais aparecer. Olá. Estão, malta toda aí. Estamos a encerrar. Chega para um bocadinho. Vamos fechar. Ok. Estamos a encerrar. Juntaste aqui à festa. É pá, porquê? Ok, pronto. Estamos a falar de... Estamos a falar do Dragon Ball Evolution, um dos meus filmes preferidos. Uma das minhas desgraças preferidas, na verdade. Porque se há desgraças que podemos ter. Podemos ter desgraças preferidas e normalmente são cinematográficas, não é? Claro. Sim, acho que faz todo sentido. Nesse tipo de desgraças? Sim. Ah, eu falo, nunca ouvi, porque não. Tens de começar a ouvir o VHS. Francamente. Estes nossos amigos têm mais. Tem mais um dragão. Uma cábula de... Mas nós já falámos em quase neles. Dragão tem nome, do Dragon Ball. Tem. É o Shenlong. É isso. Estás a ver o que tu aprendeste? Comic Con! Seus nerds! O outro dragão que eu trago então é um dragão Disney, mas não é um dragão Disney normal de princesas. E quer dizer, por acaso até, mas não é bem a mesma coisa. Que é o dragão Mushu da Mulan. Ah, sim. É um sidekick. É um sidekick, comic relief. É o Eddie Murphy. Tem a voz do Eddie Murphy. Já falámos aqui do Shrek. É a mesma voz do burro. Eu atrevo-me a dizer que é o dragão mais pequeno de todos. Nós já falámos aqui. Sim, exatamente. E foi um dragão que foi completamente cortado da versão live action. Pois foi. Para não ferir a suscetibilidade do público asiático. A sério? Eu acho que é mais por causa do filme ser muito mais sério e não haver espaço ali para um dragão. Foi mesmo porque é uma coisa já a roçar. Ah, é? Desculpa. Já imaginaram se fizessem um Shrek live action e se cortassem o burro? Para além da fritaria de fazer um Shrek live action. Tu candidatas para o papel principal? Houve agora há umas semanas houve uma rave party em Lisboa que era Shrek theme. Aqui em Lisboa? Sim. Aqui em Portugal. Eu tenho visto tipo cenas no TikTok de raves do Shrek a bombar por aí fora e eu fico se olhar para aquilo. Nunca tinha ouvido falar disso, mas sério. fiquei entusiasmado. Um revival, mas com raves. Imaginem que o Shrek nunca deixou ter. O Shrek tornou-se mimo a determinada altura. Sim, o Shrek is Love. Mas raves bem bombadas. Mas o Mushu, estavas a falar do Mushu. Era isso, dragão. Ok. É um dragão. Não foi aqui isto pela. Pós do Eddie Murphy, já. O Eddie Murphy, que era o burro, que era o par do outro dragão. Falei aqui. Estamos a falar. Sim. Está tudo relacionado. Ah, tudo. Eddie Murphy tem uma. É. Estamos a falar. Eddie Murphy, 97 metro. 90, dessa era. 90, sim, hoje. Sim. Sim. 97, 98, sim, por aí, sim. O metro. Por acaso gosto do metro, eu não percebo porque. O metro é incrível. Isso foi. Pronto. Foi quase um golpe final na carreira dele. Mas. Remeteu para aqueles filmes em que ele fazia sósias e. Ah, o puxão. Ok, é justo. Qual é o último dragão? Eu sei qual é que ele vai falar. Para fechar com chave de ouro. Este filme é de 2006. É uma adaptação de um livro que já era fraco. O filme é pior. Oi! É o Aragorn. Era azul, não era? Azul. Azul. Um dragãozinho azul. Não sei se vai ser. Jeremy Irons novamente, quando a fórmula assassina. Não sei se vocês já pensaram no golpe de gênio que é o nome deste dragão. É que troca ali uma letra e é tipo. Era Aragorn. Eu lembro do livro ter sido na altura se falar, porque tinha sido escrito por um puto de 16 anos. Christopher Paulini, sim. Por isso é que há-se um bocado de desconto. Eu dei um bocado de desconto. E existem mais de 3 ou 4 livros, não é? Ainda é uma saga. Até que acho estranho que neste painel não há aqui ninguém que tenha uma referência ou um carinho especial por o meu amigo dragão, de 77. Sim, sim. Grande desenho. Um dos primeiros a lançar personagens reais. Com personagens animadas no mesmo ecrã. E tem um remake há pouco tempo. Tem? Não é aquele com o Bryce Dallas Howard, que é aquele dragão. Peter's Dragon. Pete's Dragon. Se tiveres que ir, vai. Eu tenho que ir. Pronto, é um prazer. Olha, Deus, tenho que ir trabalhar. Está bem. Fazer de conta. E 25 euros, seus amigos. Tchau. Pronto, e nós, entretanto, também estamos a fechar, sim, não é? Obrigado por terem conversado connosco aqui para esta bonita audiência. Então, nós íamos fazer perguntas, íamos ouvir perguntas do público. Mas já estamos a fechar. Já não dá. Mas falam connosco lá fora, está bem? Sim, falem. Autógrafos é ali naquela segunda sala. Comecem a fazer fila, por favor, está bem? Uhum. Então vamos todos fazer a onda e termina-se isto, ok? Outra vez. Dois, três. Meu Deus!